A música nova é mais ou menos assim, ó. Presta atenção, ó. Hoje é lama, é agonia, porque eu não quero amor. Hoje é lama, é agonia, porque eu não quero amor. E hoje é lama, é agonia, porque eu não quero amor. Mas a favela já abraçou o passinho da mãozinha, mãozinha. Posso fazer um vídeo pro meu Instagram aqui? Posso fazer? Geral, canta comigo, ó. Aí! Hoje é lama, é agonia, porque eu não quero amor. Hoje é lama, é a favela já abraçou o passinho da...